Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não deixe de ouvir Top Portugal. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Internet. Hoje é domingo, dia 15 de janeiro de 2011, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso Nota 7 vai mais uma vez, tal como já lhe tinha dito ontem, incidir sobre a música clássica. Neste caso, música clássica gravada nos anos 50 de artistas russos de renome, pelo menos no seu país, no caso, na sua maioria, internacional. Como foi o caso de... Como foi o caso dos nomes que ouvimos ontem e como será um dos nomes, um dos casos que vamos ouvir hoje. Mas dizia eu então que são nomes... Estes nomes foram resgatados em gravações várias feitas para a Columbia Records nos anos de 1950. Nós vamos aqui recuperar dois artistas mais. Primeiro, Shostakovich é o primeiro que nos traz uma das suas sinfonias. Neste caso, a Sinfonia número 5 de Shostakovich. Mais um dos exemplos. Eu estou a apostar neste caso em gravações de longa duração, das mais longas que encontrei aqui, por um motivo muito simples. Porque o que eu pretendo aqui mostrar neste caso é... ou seja, estes instrumentais grandes, no fundo, mas que são... digamos, são o contentamento do long play que permitia que houvessem músicas, por exemplo, de quase 17 minutos, como é o caso daquela que vamos ouvir de seguida. Ainda para vir também, hoje, Borodin, na sua segunda sinfonia. Claro que já será algo mais pequeno, até porque Borodin teve uma dimensão muito mais pequena também, mas ainda assim vamos ficar com um resgate desta Columbia Records, da parte soviética na altura, e que então nos vai trazer, ou que nos fez chegar estes sons que nós aqui hoje vamos escutar. Para já ficamos com Shostakovich e a sua Sinfonia número 5.

Já estamos então de volta. Disse-lhe há pouco que iríamos ter aqui, portanto, mais um dos nomes russos, que ainda assim não teve grande projeção. Aliás, dos quatro, Tchaikovsky, Rachmaninov, Shostakovich, este, Borodin, é o único que não tem, ou que não teve, aliás, grande projeção. Ainda assim, recuperamos aqui uma das suas sinfonias, a Sinfonia número 2, de Borodin, ou parte de uma sinfonia, neste caso é a terceira parte. Uma parte interessante, aliás, como são todas estas obras que aqui vamos ouvir, ainda que a título parcial, mas, quem sabe, no quarto andamento, programa dedicado à música clássica e de produção na Antena Web, possamos um dia trazer na íntegra estas obras tão únicas, tão singulares e que vale sempre a pena escutar. Para já, despeço-me, desejo aos queridos ouvintes a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida chega mais uma edição de Top Portugal para conferir aqui na Rádio Interamba, neste caso no Canal 2. Tenha então uma boa tarde, já sabe, até ao próximo sábado, conto consigo aqui no Canal 2. Até lá!